27-70. Ali mantém o azul 27-70. Tá livrando o Iguatemi, retorna em imagem. Quente, ombro a norte, o hotel no meu gosto. Se autorizado, está presente. Autorizado para o norte, reporte visual com a RMA, hotel no meu gosto. Portará visual, hotel no meu gosto. Decolagem autorizada, pistola 0, 160 graus, 109. Autorizada a decolagem, 2770. Azul 2770 decolou os 28, chama agora o controle em 120 decimal 8. 208, boa. Controle Salvador, bom dia, o Azul 2770 decolou, passando no mil pés, coral no alto. Azul 2770, contato radar na decolagem, subavia saída coral no alfa para nível de 160. Via para o 160, 2770. Hotel Romeo Golf, já está visual com a RMA. Gente, hotel Romeo Golf, aguarde um instante. Guarda. Hotel Romeo Golf, frequência livre para coordenação. Frequência livre, bom. Corre para o Papa Romeo, hotel Romeo Golf. Prossiga para o Romeo, hotel Romeo Golf. Tá em Cajazeira, retornando, já visual com a RMA. Gente, reporte na vertical. Vento no aeródromo, 160 graus, 109. Reporta lá na vertical da RMA, até uma golfe. Salvador, voo 1739, bom dia. 1739, acendo a identificação. Terça via chegada para o MED 1 para nível de voo 050. Terça via descendo via para o MED 1, nível 100, bom dia. 050. A sua autoriza a gente vai estar. no 739, sob vetoração para interceptar final ILS, por via direita, proa 060. O limite será o que der mais que 100 de distância. Ok, vetoração para interceptar o final do ILS de X-Ray, direita, 060. Limite a CBR-100, CBR. Camarada, solo controlado, até o Magol. Pouso por conta e risco. Conta e risco, Gol. Estamos 19, 18, 9, 5, 14, 739. 739, em caso de falha de comunicações. A proa 060, intercepta o curso do localizador. Completa a final do procedimento LS X-Ray, chame torre 118 decimal 95. Ok, enquanto os dois casos falha, intercepta o LS X-Ray e chama a torre 118 mais 5 no Fernando. Escolar, pistão no zero, vento 170 graus, 109. Autorizado a decolagem, pistão no zero, gol 1260. É, o negócio está no solo controlado. Eu sou o Lado Ciente, um bom dia. Pelo 2770, autorizado direto Raíra. Direto Raíra, 2770. Autorizado a alinhar e manter cabeceira no zero, Oscar Golf Kilo. É, 1230, decolou os 34, chama agora o controle, frequência 1208. 08 para o controle, gol 1230, até logo. Controle de Salvador, boa tarde, gol 1230, passa 1200 para o 370. Gol 1230, contato radar na decolagem, suba via Sai da Puca, atenção à forma uniforme, nível de voo 370. Salve via Puca, Alfa Romeo uniforme para o 370, gol 1230. 3198, bom dia, descendo via Bomed 1 para 150, informa. 3198, acionando a identificação dessa via, chegada a Bomed 1 para nível de voo 070. Via Bomed 1070, para 3198. Colagem autorizada, 10, 170 graus, 109, Oscar Golf Kilo. Cliente, Papa Tango, Oscar Golf, uniforme, autorizado alinhar e manter cabeceira, 10. Voador, o 3740 cruza o 200 para 170. TAN 3740, sendo identificação, essa via chegada Comediona para nível de voo 080. Via 080, TAN 3740. Salvador, bom dia, 4777, na série do TAN 240. Salvador, Azul 4207. Azul 4207, aguarde. TAN 4770, sendo identificação, dessa via chegada Bonfa para nível de voo 090. Via Bonfa é o 90-4777. 4207, para você. Poder ficar livre das restrições de velocidade na chegada, é o 4207. Azul 4207, afirmo. Sente livre restrições de velocidade. Bona 739 está com referência, pode dar uma descida para 2000? Bona 790, desça para 2000 pés, o ajuste do altímetro no 097, aguarde o último vetor para o final ILS. É, 1739 aqui. Bona 739. Estou aqui na 739, para 2000 pés, com 1017, aguardando o último vetor. Controle, Papa Tango, Golfo, no 739, corrigindo, desse mantenha 4.000 pés, hoje do altímetro no 097. 4.000 no 097, 739. Oscar Golfo Kilo, contato radar na decolagem, suba via saída Coral No Bravo para nível de voo 1.00. Via Coral No Bravo, 1.00, Oscar Golfo Kilo. Salvador, bom dia, agora 648, ponto de espera, não 0. Bruno 648, autorizado alinhar e manter cabeceira 190. Alinhar e manter 190. Alinhar e manter 190, gol Bruno 648. Confirme-se nessa proa interceptou o curso do localizador. Avião, 739. Gente, nessa proa intercepta o curso, reposto estabilizado, gol 1739, aguarde para a descida. Avião, 739. O Azul 24207 efetuando um pequeno desvio à direita para evitar informações. Confirmando Azul 4207? Afirmo. Azul 4207, informe a proa e por quantas milhas? Proa 222 por 10, 15 milhas. Gente, Azul 4207. Gol 9739 está atingindo 4000. Gente, Gol 9739, mantenha 4000 pés, aguarde para descer. Gente, 9739. Controle de Salvador, Papa Tango, Oscar Golf de Fórmula. Bom, no 739, desça para 2.000 pés, hoje do altímetro no 097. 739 para 2.000 no 097. Golf Uniforme, contato radar na decolagem, suba via saída Arboruno para nível de voo 100. Arboruno para o nível de voo 100, Oscar Golf de Fórmula. Zero, chama de centro Recife, frequência 125.45, rotando no 26.85. 125.45, 2.085 para Recife, para o gol 230, até logo. vai atingir 6.4207, pode prosseguir descida? Azul 4207, desça para nível de voo 050. 050, registro azul 4207. 3198, desça para nível de voo 060. 060, 3198. 777, desça para nível de voo 070. 070, 4777. 4770, confirmando 080. 5.4207 para prosseguir descida. 4207, desça para 4.000 pés, o altímetro 907. 4.000, 907. Azul 4207, confirmar, já na proa de pelo? Afirmativo. Gente. Turno 60 graus, 109. Decolagem autorizada, pista 90. Sim, decolagem 90, voo no 648. 207. Afirmativo, então você vê muito grande aqui em cima de pelo. Gente, confirma a proa por quantas milhas? 215 por 10 milhas. Olha, autoriza direto às portas, eu acho que eu vou fazer. Padio, pegou fila forte. Guarda. Azul 4207, pode prosseguir descida? Tan 3198, vetoração para sequenciamento, curve à esquerda proa 015. O limite será que demarque 100 de cima, em caso de falha, reassume na proa de turno e chame torre, 18 decimal 95 para completar a final ILS. Ok, esquerda 015, caso falha, 100 de duna, pode prosseguir descida? TAN 3198, desça para nível de voo 050. 050, caso falha a correção 100 de Sintra, obrigado. Patel Oscar, governo informe, mantenha 3.000 pés, autorizado direto do arbol. Mantenha 3.000 pés direto do arbol, autorizado, Oscar, governo informe. Estabilizou, 39. Uno, voo no 1739, chame torre 18.95. Azul 4207. Azul 4207, desça para 2.000 pés, o ajuste do altímetro no 097. Aguarde, confirmando condições de reassumir na proa de duna após desvio. Afirmativo, já tem condições de voar duna descendo para 2.000. Gente, voei duna, desça para 2.000 pés, reporte estabilizado no posto localizador. Duna 2.000, reportar estabilizado, log 0 azul 4207. Azul 4207, segue como número 2, sequenciamento final da 1-0, aeronave que precede 8 milhas, mantendo 1-5-0 ground, noise ground. Gente, como número 2, reduzindo aqui para milha. Gol, 648 decolada. Confirme, gol no 648, contratada na decolagem, suba a via, saída, pouca tensão, fome uniforme para nível de voo 350. Subida via para 350-648, Cucar, Caju. Para 3198, vetoração para sequenciamento, curve a direita, proa 055. Limite que demarque 100 de Simbra. Em caso de falha, chame torre 18.95, complete final do procedimento LS6-Ray. Gente, proa 055, descendo para 5.000, limite 100 de Simbra, caso de falha, completa com a torre. Pode prosseguir descida? 3198, desça para 3.000 pés, o ajuste do altímetro no 097. 3.000, conta 097, está 3198. 70, 3740. 3740, desça para nível de voo 050. 50, 3740. Patango Oscar, Golfo Uniforme, confirme pro ideal para o destino. 39. Autorizado, 10, 150 graus, 109, 1739. Ok, pouso autorizado, 1739. Então 3740, informação de tráfego, 2 horas, 21 milhas, rumo oeste, mantendo 3 mil pés, Charlie 208. Eficiente, eu tenho 3740. Nuno 98, para interceptar o curso localizador, por via direita, proa 100. Direita 100, livre curso 73, Nuno 98. Estabilizou o azul 4207. Azul 4207, chame torre, Nuno 8, decimal 95. 1895, a torre azul 4207. Dan 4777, vai atingir 800. Dan 3198, confirmando, complete a curva 095. Boa. Azul 2770, serviço radar encerrado, 60 milhas, sudoeste de Salvador, chame Ilhéus, controle Ilhéus, frequência 120, decimal 1. 8, libere pista, próxima à direita, chame solo, frequência 1219. 219, boa. Tá lá. R140, vento 180 graus, 109, decolagem autorizada, pista 10. Decolagem na pista 10, puxando a 6140. Azul 2770 prossegue. Sua mensagem para chamar Ilhéus para chamar. Afirmo, 120 decimal 1 para chamar Ilhéus. Seu serviço radar foi encerrado, 60 milhas sudoeste de Salvador. 60 milhas, obrigado. Oscar Golfo Uniforme, tráfego 12 horas, 8 milhas, rumo noroeste, rumo nordeste, mantendo 5 mil. Nível 050, Airbus 320 da TAM. Golfo Uniforme, mexe pelo controle. Estabilizou o contrato, seu Oscar Golfo Uniforme. Gente. Estabilizou até 3198. 3198, desça para 2000 pés, reporte FUI elétrico. Já FUI elétrico estabilizado, até 3198. Chame torre, 18 decimal 95, desça para 2000 pés. O TAM 3198 reduza para aproximação. Tráfego que precede 7 milhas, Embraer 190 da Azul. Gente, reduzindo aproximação, descendo 2000, chamador de 2000. TAM 4777, vetoração para sequenciamento, por via direita, proas 230. Limite que demarque 100 de cima, em caso de falha, reassuma na proa de duna, chame torre 18 decimal 95, complete no ILS. Gente, manda 230. E mantenho 060-4777. Afirmo, 4777. Mantendo 060-4777. Boa, 3740, para continuar descendo. O voo no 6648, chame Centro Recife, frequência 125, decimal 45, até no 126, decimal 85. 2545, 2085, com 6448. Então 3740, desça para 2000 pés, hoje estou ao time, turno 097. Confirmando, desça para 4 mil pés, hoje do altímetro 0107. Autorizado o final do procedimento LSX-ray, reposto estabilizado. Para 4 mil a gente não consegue interceptar, senhor. Aguarde a autorização para a descida, o TAM 3740, inicialmente desça para 4 mil pés. Gente. Controle, o Oceaner 6140, decolou na sua escuta, Pucca. 6140... Quanto a tardar na decolagem, suba via Pucca, transição a forma uniforme, para nível de voo 350. Subindo ao céu 350, no perfil 6140. 3740, desça para 2000 pés, hoje do altímetro no 097. Autorizado final do procedimento Elastic Free, estabilizado. Para 2000, vamos tentar estabilizar. 3740. O 4777, mantenho o 060. 4777, desça para 4 mil pés, hoje do altímetro no 097. 4.017, 4.777. O nome é 48, chame Centro Recife, frequência 125.45, contando 126.85. 98, chame Torre, 18.95. Matanguasca, golfe uniforme, suba e mantenha nível de voo 100. Vai manter nível de voo 100, ótimo, golfe 3740, chame Torre, 18.95. 4770, para interceptar o curso localizador, curve à esquerda, proa 125. É boa estabilizada. 125 vai passar estabilizado, 4777, mantém 4000? É 4777, desça para 3000 pés, ajuste o altímetro no 097, vamos tráfego à frente, precede, com 10 milhas de distância, mantendo 170 graus de, 1709 graus. 100, descendo 3000, 4777. Direita, chame solo, frequência 1219. Direita, 219, na boa. Boa. Estabilizado no IADS. Continue a aproximação no zero. Informo chuva já próxima à cabeceira 28, a metade da pista, a primeira metade, pista seca. O vento 1,60 graus com uma dúzia nós. Já está visual com a cabeceira? Afirmo, informativo. Pouso autorizado no zero, TAM 3740. Pouso livre, 3740. Então 4777, reporte fui elétrico. Está estabilizado, 4777. Então 4777, chame Torre Salvador em 18.95. 295, grato, vamos receber. Tá moderado, soberano. Obrigado. 150, 150, 129, vento. Obrigado, 3747. No zero visual com a rapaz na curtinha, dá no zero? Com certeza. Pela passagem ali, mantenho no zero. Pode ser, mas ali, mantenho 271 no zero. localização estabilizada na LS X-Ray. Estimativa de aproximação, informaria pista livre. Chuva leve sobre o aeródromo, permanece visual nos mínimos. O vento 160 graus, 149. 7, aguardando 4777. Dan 3740, solo 58, libere a direita, chame solo em 1219. 219, 3740, bom dia. Bom dia. 0, chame centro Recife, frequência 1-2-5, decimal 4-5, atendendo 1-2-6, decimal 8-5. 2-5, 4-5, 2-6, 8-5, 6-1-4-0. Vento 1-7-0 graus com 1-4-9. Decolagem autorizada, pistão 0. Autorizada, decolagem pistão no 0, azul 2-7-4. Do 1-0. Sul 2710, decolado 59, chame controle 1208, um bom dia. 208, 2710, bom dia. 2477, chuva leve agora sobre a pista, ela está mais concentrada entre o marcador médio e o externo. O vento 1-70 graus, 149, pouso autorizado, pistão 0. 1-0-4777. Controle Salvador Azul 2710, bom dia. Azul 2710, contato radar na decolagem, subavia saída Puca, transição Alfa Romeo Uniforme para nível de voo 170. Puca, transição Alfa Romeo Uniforme para 170, 2710. Guardião 01, bom dia. Fora do solo, vento 1-7-0 graus, 1-0-9, ajuste 1-0-1-7, prosseguindo direto para o litoral sul. Guardião 01. Wave 53, na escuta do controle de Salvador. Solo 01, libere a direita, chame solo, frequência 1-2-1-9. Autorizado, na escuta permanente 14. Nativo, mantendo, me escuta, prosseguindo para o local, Guardião 01. 01, formará no setor. Fico 3, foi na proa de TAP, desça para nível de voo 05, confirmando 050. Jave 53, inicie redução de velocidade. Iniciou. Desejo que realize 360. Confirme o Jave 53. Reduzido ao máximo. Desejo que realize 360. Não, negativo, GM53 inicia a redução normal e desça para o nível de voo 050, voe na proa de TAP para interceptar a chegada da bombé de onda. Projetar para interceptar a chegada. Hotel Delta mantém sobrevoo sobre a Maralina, 500 pés. Gente, a Maralina 500 pés, Vitor, Hotel Delta mantém sobre a regra de voo visual. Mantém sobre a regra de voo visual, Hotel Delta. Controle, o jeito 53, solicito um 360 pela esquerda para prender altitude. Gente, GV53, autorizado 360 pela esquerda. Reporta interceptando o eixo, na proa de TAP. Reporta na proa de TAP. É possível coordenar a nossa chegada, duas passagens para restabelecer o marcador externo? Aguarde, GV53. Uniforme, prossiga. Acho que é grosso uniforme, voo IFR cancelado ao 05, submantém ao 085. Tango Oscar, Golf Kilo, serviço radar encerrado, 60 milhas. Sudoeste de Salvador, chame controle Léo, frequência 120, decimal 1. Rodando sobre voo Maralina, vai comprar da barra, Vitor Hotel Delta. Gente, Vitor Hotel Delta, mantenha 500 pés. Parece 500, Vitor Hotel Delta. É 410, vou no 094. Cliente, Guardião 01, reporte para retorno ou qualquer outro destino que pretenda deslocar. Informar a qualquer mudança em posição 01. Salvador, bom dia, Golo 1162, informação November. Voo 1162, aciona a identificação, desce para nível 170, guia chegada Bomé de 1. 170, Bomé de 1. Sol Salvador, o azul 2710, solicita desvio à esquerda, a prova vai ser a 50 por 40 milhas. Sente azul, o voo 2710. Confirmando, efetua a saída pública, transição a forma uniforme. Afirmo, o azul 2710. Azul 2710, após desvios, autorizado direto ponte. Gente, após desvios, direto, confirme para o 2710. Proa de Conde. Ponte, obrigado. 253, confirma o padrão da passagem. Só passar no bloqueio do marcador. Gente, eu preciso de uma passagem, uma esquerda ou a direita, dependendo da sua preferência, e a outra para passagem com ponto final. Passará nivelado sobre o externo, G253? Não, é no perfil do procedimento. Cliente. Se bloquear o externo, eu me reposiciono com uma curva ou esquerda ou direita e aproximo o final para bom. Bruno 094, contato radar na decolagem. Vier a saída Momo, transição Froti para nível de voo 370. Momo Froti 370, voo 094. Modularam duas aeronaves, G53, prossiga. Eu vou precisar bloquear o externo duas vezes no perfil do procedimento. Aí depois eu prossigo para a ponto final. Gol 1162, mantenha 170. 1162, desça e mantenha nível de voo 100. Para o 1162. G53 apenas ratificando, o procedimento é 1360 ou uma curva à direita ou à esquerda no bloqueio do marcador externo após reiniciar o procedimento ou vai completar o procedimento após curva à esquerda. Após o bloqueio do externo, eu realizo uma curva à esquerda ou à direita e realizo o procedimento novamente bloqueando, só que dessa vez eu vou cortar o final. Patango Oscar Golf Uniforme, a 65 milhas sudoeste de Salvador. Para serviço de informação e alerta, chame Centro Recife, frequência 126.0, atendo 128.8. Mantém sobre voo na Federação, Vitor Hotel Delta. Gente, Vitor Hotel Delta, mantém 500 pés. 500 pés. Reduza para 250 nós. 250 nós. E Malino. G53, dessa via para 2.000 pés, hoje do altímetro 906, autorizado procedimento, reporte iniciando a curva. Informativo, pode confirmar o lado da curva? G53, curva será pela esquerda. Gente, vai reportar então no bloqueio, está na curva. Mantendo a vertical do farol da barra, 500 pés, Robson 44. O 1962 desça para nível de voo 050. Ar 50, 1162. Salvador 2710. Prossiga 2710. Possibilidade de coordenar depois com o controle Aracaju após Conde e o Alfa Romeo 363. Aguarde, Azul 2710. Obrigado. Voo no 62, reduza para 210 nós. Já mantendo 210 já. Federação vai comprando a Cidade Baixa, o Vitor até o Delta. Gente, Vitor até o Delta, mantém 500 pés. Azul 2710, autorizado Alfa Romeo 363. Romeo 263, 2710. Chame centro Recife, frequência no 25 decimal 45, contando no 26 decimal 85. 2545, 2085, boa tarde. Acione a identificação, desça via chegada a Bomed 1 para nível de voo 060. Identificou para 060 a Bomed 1. Autoridade da sua escada. 6200, mantenha via chegada a Bomed 1. Via 6200. Foi o GIG 53? Gol no 162 para sequenciamento, curva à esquerda, proa 0 para 360. Sorte de proa, desce para 50. O gol no 162 informa que nesta proa irá intencionalmente ultrapassar o posto localizador, seu limite será o radial 3. 00 do VR de Salvador. Limite 300 de Salvador. Thank you. 4082, squawk ident, descent to flight level 070 via Bomet 1 arrival. V53, confirma, iniciou a curva? Iniciou a curva, V53, para orientações. V53, condições de reboqueio da presente? Afirmativo, vai se enquadrar para rebloquear o marcador, ok? Cliente, GV53, autorizado o rebloqueio do marcador. 3 após o rebloqueio, prossegue para a pouso. De momento. V3, confirma após o rebloqueio, o pouso final. Azul 2710, serviçada encerrada, 62 milhas, nordeste de Salvador, chame-se controle Aracaju, frequência no 20.3. 203, controle Aracaju, agora o 2710, boa tarde. Gol 1162, curve à direita, proa 050, limite radial 350 do VR de Salvador, desça para 4.000 pés, o ajuste do altímetro no 0 no meio. Sim. 150, 4.000, limite a 350, com 1.016. Controle, GV53. O GV53 procede. Autorizado ingressar para o bloqueio? Autorizado, GV53. Ok, está reportado o bloqueio. GV53, informa o Vitor Hotel Delta, helicóptero efetuando sobrevoo próximo à Cidade Baixa, 500 pés. Sente. Xené 6200, reduza para 2109. 6200, desça para nível de voo 050. 53, confirma pouso final após o rebloqueio. É, a gente vai precisar analisar o resultado aqui. Eu vou arremeter o que você espera para após essa passagem, ok? Cliente, GV53. GV53, após procedimento, mantenha reta, arremeta com a Torre Salvador, mantendo a proa na BA. Conforme procedimento de arremetida previsto em carta, e chame a torre, 1-8-95. Ok, então vai prosseguir para a torre, 1-8-95. Torre, bom dia, o centro, 3-1-9-1, ponto de espera pronto. 3-1-9-1, inicialmente mantém o ponto de espera, 3-1-9-1. Reduce your speed to 200 knots. 1162, vetoração para interceptar sinal ILS, curve à esquerda, confirmando curve à direita para 145, limite ao curso localizador. Direita 145, limite é o localizador autorizado X-ray da 10. Desça para 3.000 pés, só de flotamento no 0 no meio. 3.016. 162 nessa proa, intercepta o curso do localizador, desça para 2.000 pés, altitude altímetro no 016, forma o tráfego próximo à cidade baixa, mantendo 500 pés, Robson 44. Boa noite, obrigado, 2016, autorizado do IRS. Zona 91, informa que estamos coordenando com o controle, aguarde a autorização para ingresso. Novamente para interceptar a sinal da pista 90, agora esquerda 360. Controle GV53. Afirmo, GV53, possível. Para informação, o Marca 2 Terra está disponível para utilização, ok? Ciente, GV53. Informe estabilizado no curso localizador. Positivo, já praticamente estabilizado já. E estabilizado o localizador. Bom, 962, grato pela colaboração, chame Torre, 18 decimal 95. Chamada Torre, obrigado, bom dia. Torre, bom dia, Golo, número 62.